7 mantenha, ponto espera e posso informo o sequenciamento de 2 aeronaves. Então, 0. Ok. Gente, da hotel. Bono 867, informação Índia em curso. Copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, decolada 10, com primeira curva à direita na saída Arbor Elef. O pêndulo 17, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5142, controle 120.8. Para Brasília, nível voo 360, via pêndulo 17. Decolagem da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, acionando 5142 e controle 120.8, voo 9 metros. Correto, chame pronto para estacionamento, confirme o portão. 107. November Oscar Luiz, sonou 48. Livre a próxima direita, chama só, 1211, agiliza na medida do possível. Livre a primeira direita, a chegada até a ponta de espera da 10, via Pat 1, táxi da Índia, ponta de espera Torre 1895, KNH 10 no 4. 10 no 4 é um ajuste, livre táxi, Pat 1. Acho que eu posso estar na 0, 18, 19, 5, 1, 2. Pessoal. Adicionando o Patron 67, autorização da pena, 320. Voo 2067, visual, Airbus 320, acompanha até a conta final no 0. Sim, visual, voo 2067. Tráfico ali, mantém cabeceira no 0, agilizando. Quase ali, mantém agilizando. Chega via Alfa, chama a Juliette. Alfa, para o nível de voo 060, altímetro no 04. 060, 0104, a fita mestre que puder voar Itápio. Voa Itápio na 396, no entanto, revisa para 250 nós, número 3 da aproximação, vai seguir uma Fatang 72. Do 773, já na final visual com a captura no zero. Do 773, completa final, chame torre frequência 18, decimal 95. 2895, graças. 448510 U, teria condições de voar duro, interceptar e completar a final do procedimento? Afirmativo, voando 2, 445. Tem restrições para 3000 pés, 4485. 3000. 773, continua a aproximação, agora pista livre, ajuste altimetrão no 014, reporta baixado e travado. Contarado, 773. Show 2067, livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 139. Decolagem, 10, vou 2067. 5.1, 133, 2.5, Ocean 6, 33, break. Tá, Gil, 623, vamos continuar dando um carro. Gente, chama minha 2163, mantenha o ponto de espera. Não escuto. 773, tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0. Vento 1000 graus, 1,14. Tive pouso, pista no 0 do 773. Voo 2067, decolado 52, controle Salvador 120 decimal 8. 208, voo 2067, obrigado, bom trabalho. Poderia comprar um vento para o 2773? Vento para cheque, 100 graus, 159. 260, vou ir direto Leda para os 2000 pés. Por 2000 Leda, 2067. Portão 8. Chanei minha dúvida no 3, autorizado alinhar e manter, capteiro 1-0. Autorizado alinhar e manter, capteiro 1-0. Chanei a 62-1-3. Apenas autorizado, via rota do plano 320 nível. Nível de decolagem no 0, primeira curva à direita, da Eula e da Mótiva. Transponder 5131, controle Salvador 1-20-8-041-67. 320 Campinas, curva direita de comando 1-0 da Eoleda Mote, da saída 5131, transponder 1208, o controle está no 9 para pushback e andamento. Só confirmando a primeira aerolinha, peso 1-0, sai conforme portão 9, aguarde para o estacionamento. Primeira, uniforme do Lupo 1-0, positivo. Está para guardar o 4167? Afirma, aguarde. Aguarde. Vou lembrar as coisas para seguir via Mike até Quebec, na Quebec chame tu, viu? No 1895. Fecharam 6213, autorizado decolagem pista 1-0, vento 090 graus, 1-3-2. Azul 2759, formação índia, aguarde cópia. Telefo. Azul 2773, Alfa Quilo, parte 33, Romeu. Alfa Quilo, parte 33, Romeu. O azul 4167, portão 09, autorizado, chame táxi. Inicial, prospecto, azul 4167. Chané 6213, decolado 56, chama controle, 1208. Controle 1208, uma boa tarde, bom dia. 6213 do Chané. Boa. Transponder 5154, controle 190, decimal 8. Lavada. Azul 4485, desça para 2000 pés, altímetro no 0-4, autorizado a sinal do procedimento ILS-XRAY, pista no 0, chame estabilizado. Eu reportarei estabilizado em ILS-XRAY 4485. 454. Informação de atualização completa. Boa. 1454, mantém escuta lá, Leonardo, cópia. Cópia. Azul 2759, na escuta? Bom dia, Soné 63, boa tarde, tá? Meu 2-3, vai passando 3.000 pés na Dael. Soné 6203, contato radar, voo direto Leda, acima para o nível de voo 360. Contato Leda, sobe 100 inspeções, nível 360, Soné 6203. Voo 1454, copia? 04, chamação, dia 370, Soné 6203. Então, 3-2 no meio, número 2 para cópia guarda. Ué. 1-9-4-5-4, copia. Afirmou. Autorizado com 15, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Após a Elefa, Nítibo, depois o voo 2-1 e conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-1-2-3 e controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado 3-0-5. Colas 454, após a decolagem, primeira curva direita. Conforme o terceiro da saída agora, curva direita. Bom, 1-4-5-4, corrigimento correto, após a próxima para o pushback. Sinal 25. 251-3325. Obrigado, bom trabalho e uma boa tarde. Amém. Saída Momo, transição Froti. Propeso 19 a primeira aeronave que intercepta após conforme rota prevista no volante de voo. Transponder 5151, controle em 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza nível 370, Peruzulu 19, decolando da 10, primeira curva esquerda, Momo, aciona 5151, controle 208, tá? 3-2-1-6. Então, 3-2-1-6, só confirmando Momo, transição para o TIC. Cotejado, Momo, transição para o TIC. Então, 3-2-1-6, cotejamento correto, reporta a próxima para o pushback, acionamento no 04. Azul 4167 está com 110 a bordo, 4 horas e 35 a economia, vai alternar Ribeirão Preto. Azul 4167, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1-8, decimal 95 altímetro no 014, bom voo. Espera, vai chamar todos, obrigado, bom voo. Alô, bom 1867, pronto para o pushback, está na meta na 7. Bom 1867, aguarda para o pushback acionamento. Aguardando o bom 1867. Semana final, não deve mover bem. Brasília Costa 2014, conforme são os robôs. Eu vou fazer setup, report, red for taxi, with tower 118, this small 95, QNH 1014. Tower 118, QNH em Salvador, boa tarde, eu Azul 445, está estabilizando em evento. Azul 4485, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro no 014. Pode baixar e travado, 4485. tarde, Azul. Patrão 67, próximo ponto de espera, pronto. Perfeito, Azul, 4167, manter ponto de espera. Azul 4485, tráfego avistado, autorizado com 10, vento 110 graus, 105 nós. Pouso autorizado, 4485, na 10. Sim, chegou no 7, no 867 também havia solicitado. No 867, né? Escuta. Autorizado, 1-867. Então 32 no meio, portão 4, autorizado, chama o táxi. Autorizado, né, portão. Call ground to call tower 118.495. Já livrou, chama só o número 201. Torre Salvador, voo no 396, ILS X-Ray, da 10 visual. Voo no 396, reporta baixada travada externa, ajuste o altímetro no 0-4. 1-0-4, chama no externo no 396. 141-67, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Positivo, iniciando a decolagem, aproximadamente 7. Azul 4485, bom dia, Liga via Alfa, aqui no Pátio 3, posição 3 no meu. Azul, muito boa tarde, é o passarelo 2262, informação Índia para a vitória da conquista. 262, formação Índia, para conquista, copia 1-8-0. Agora? 2262, autorizado Serra Brava, Quebec, Victor, via rota do plano nível 180. Decolagem pista 10, após decolagem, mantenha a proa até 2000 pés e cumpra a primeira curva à direita, no perfil Arbor Elefa. Após Elefa, voa Pilora, após DCT, Victor, Charlie, Oscar. Transponder 5155, controle Salvador 120.8. Autorizado conforme a rota Quebec Victor 180, decola da 10, mantendo a proa até 2000, curva direita, árvore, Elefa, Uplor, após o voo direto, Victor Charlie Oscar, 5155, no transponder, 1208, o controle após. Por gentileza, coordenar, manter a proa até 3000 pés para poder cumprir a restrição. Gente, e cotejamento correto, passaria 2262, será coordenada, aguarde, mantenha a escuta. Faça escuta. Sete, boa tarde. Quatro, cinco, quatro, portão 02. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, quatro, cinco, quatro. Ai, gente, sou o cara nível de voo 3-0. Autorizado, direto Leda. Diretaço na proa de Leda, obrigado. Dois no setor, o 2759, mantenha a escuta aguardando. Dois na escuta. O que foi coordenado, manterá a proa até 3000, ok? Muito obrigado, mantenha a proa até 3000, após curva direita, agora Elefa, cumprindo a restrição. Eu só posso para o Zona Salvador, Fox, acho que é tanto. Chama 320, direto TAP, deixa até 6 mil pés, que é legal, mas agora não 4. Número 2 na aproximação, vai seguir tráfego 2020 mil e, se possível, high speed para o sequenciamento. O Xanana 2000 é autorizado por 2000 pés, que é legal, na 0-4. Luna 2000 pés, 0-4. Está com o Xanana 2000, 0-9, pela do qual ela sai da árvore. Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Brasília, posso te usar uma forte de... Line up and maintain position on 0, do you have conditions to line up and maintain at your present position? Yes, okay, to line up and maintain on the 1-0. Confirme o PLB? 1-8-7. Direita via Índia até o ponto de espera da 1-0, quando lá torre 1-8-9-5, que é legal na 0-4. Tem a próxima chamada 2935614, voo 1144, para ir à volta. Ok. 208, boa tarde, estão 32 no meio. Estão 32 no meio, Momo Frontier. Estão 32 no meio, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, via saída Momo. Via Momo 370, estão 32 no meio. Pena 255, autorizada a chegada bom, fidelita para 5 mil pés, que é negar, mas 013. Bom, fidelita para nível de voo 070, que é negar, mas 013. Mantenha a posição. Mantenha. Brasília, faço 014, take off runway 0, wind 100 degrees, 149. Take off runway 0, airport 0, airport 0. Brasília, take off runway 0, airport 0, airport 0. E a moda? 370, via mão, tá 32 no meio. Chanel é 320, 4 no 10. Azul 4167, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, na zona 33 decimal 25. Azul 4167. Airborne H14, call departure control 10.08. 10.08, have a nice day. Voo 867, autorizada linha, mantenha cabeceira 10. Pra cá já, 7.6, a identificação, autorizada a chegada 10. Para nível de voo 100, CH1013. Brasil, na Fast 014, ele acontece de Patrick, Club 7 Level 260, Royal Harbor. Royal Harbor, Climb Club Level 260, Air Force 2014. Tráfego do Salvador, muito boa tarde, o Azul 2778, Pátio 3, 4 Lima, Centro da Informação Índia, autorização para qual ação? 788, informação Índia confere, Palafox autorizado via rota do plano nível 170, colagem 0, curva GD. Curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. Transponder 5156, controle Salvador 120.8. Tráfego, infelizmente aqui o 2778. Deu uma pane aqui no rádio, eu não peguei sua mensagem. Qual seria, por favor, a autorização? Autorizado, Serra Brava, Nicole Fox, via rota do plano nível 170. Decolagem pista no zero, pós-decolagem, primeira curva à esquerda, perfil saída Momo, transição Froti. Transponder 5156, controle Salvador 120.8. Autorizado 170 para Paulo Afonso, decola da pista 10 com a primeira curva esquerda, sai na perfil da Momo Froti, 5156, o código transponder 1208, quando ele sai para o azul 2778. Confirmo também a transmissão. Autorizado direto para o Duna, vai ser de tráfego 2.09.000, vai seguir como número 2. Luta para 2.003, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Zona 255, desça para 4 mil pés. Xanemé 141, desça para 5 mil pés. O QNH na 0 na 3. 5 mil pés. Fazer a Fastu, gira o Alfa, Fly Direct Alessa. Fly Direct Alessa, Airforce 014. Pan 3216, chame o centro, Recife, frequência no 26, decimal 85, antena no 25, decimal 45. Obrigado, Valdir. Para o táxi 279, 101 da Barra, 3:45, na galera. Azul 2759 está aprovado até o ponto de espera da 10, direita via Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH 1013. Sente direita Índia, ponto de espera da 10, 2895, obrigado. Ouviu. Cajá 7612 para nível de voo 060. Sete decolou 18, chama o controle instalador 120.8. 208, boa tarde, Gol 867. O Gené 6226, autorizado pelo pista 10, ventou no 00 graus, 129. E pouso na 10, 6226. Dia, sai da Arba. Arba, 360. 10? Afirmo. Faz passagem do mesmo, está autorizado alinhar e manter a cabeceira 10, Gol 1454. Informação Juliette atualizada 1520. Aguarde um instante, cópia. Na 4-4 autorizada a chegada na direita para nível de voo 070, que é na 063. Bom, 255 para elevadora. Bom, 255 para base. Ok, está expressando pequena de vez. Sete. No 867, vetora fantasia tráfego, voo na proa 300, limite, ao cruzar nível de voo 260, voo no 867. Sente direita 300, limite ao cruzar nível 260. Brasília na Fastu, giro na Sol, contato Recife Center, lance 8, décima 8, com nível 16, décima 0. Luna 255, segue tráfego, 12 horas, 14 milhas, com rumo oeste, mantendo 2 mil pés com 200 de tráfego. Vai ser Diva como número 2, Diva separador 2006, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 CA, autorizado a final da X-ray 2. Autorizado o táxi, parceiro 2262-7371 no Índia, com espera pista no zero, chama a torre. 11895, ajuste o altímetro no 0 no 3. Obrigado, meu amigo. Lá chama a torre 895, bom serviço. Fala, Xanã 6226, Lebron. Xanã 6226, autorizado o táxi Alfa, reporta antes para o táxi ser Juliette. Alfa, reporta antes para o Juliette, 6226. Calculou da Fox.4 para Barra Grande, o número 3 inicialmente. 2209, Alfa. Para cair a continua, desce até 4 metros. Direciona 0135, controle no 208. Bruno 897, chama o centro Recife, frequência 128.8, até 126.0, ainda mantendo a prova. Salvador, 120.8. 208, 454. Torre Salvador, Poxa, né, 6320, está passando marca 200. Poxa, né, 6320, tráfego avistado, utilizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 139, ajuste o altímetro no 013. Autorizado pouso, pistão da zero, poxa, né, 6320. Tolho, bom dia, algum 454 decola na árvore. Pelo 454, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360 via sair da árvore. 360 via árvore. Pouso autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Tem informação de perda de autonomia? Tem, chupa transou a sua defesa, você pode chutar. Juliette, 6226. Poxa, 6226, mantém posição aí, Juliette. Correção, totalizando ingresso, partiu na posição 02. Pode confirmar a 02? 2144, é número 5 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Xanã 141, seguirá tráfego, cruza de 1,07 milhas de oeste, cruzando 2.700 pés para 2.006, com 1.70 de drive-speed. Desça para 2.006, autorizada final do procedimento LS-6, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2.000, autorizado no procedimento. Espera. Então, 255. Para 255, com a parte de aproximação, chama a turma no 8 decimal 95. 1454, autorizado direto elefa. Direto elefa, 1454. Torre, boa tarde, igual no 255. Igual no 255, antes na aproximação, aguarde de pista livre, ajuste o altímetro na 013. No 013, agora dá autorização, 255. O Xané 6320, solo 26, libere primeira direita e chama o solo Salvador em 121, décima 1. 121, o Xané 6320. O 2262, ponto de espera, dono 0, está pronto. Gente, patrulha 2262, mantém a ponto de espera. Suscrito. vai autorizar o táxi Alfa, reporta a gente da posição girante. Já continua, agência para 2007, autorizado afinado o procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Livre pouso igual a 255. Afirmo, visual. 141, completa aproximação, chama turno no 8, decimal 95. Também é 141. Chama 141, continua aproximação número 2 para pouso, ajuste altímetro no 013. Telemetro 395, autorizado a chegada a mão, desça para 5.000 pés, QNH 1.0.3. Autorizado a mão, desça para 5.000 pés, QNH 1.0.3. Direto no 7, reporte quando pronto. Passa 2.500. Salvador, boa, azul 9.000. Seguinte da Juliette, voando bom, 1.0. Azul 9.000, futuro de volta para a chegada aberta, passa para a descida, aqui é legal, na 0.3. Contra a descida, azul 9.000. Afirmativo, 6315, direto Duna. Duna, 6315, obrigado. Aqui da marca 1.00 de Simbra, desce até 4.000 pés. Duna 454, chame centro Recife. Frequência do dígito decimal 8, autônomo 2.000 decimal 0. 288-60 do bom 454. Boa tarde, Salvador. Salvador, na escuta do Azul 2759. Azul 2759, contato radar, cruzando 4.000 pés. E direto Elefa, subindo até o nível de 360. Elefa 360, sente. Azul 073 para Ilhéus, 70 para Ilhéus. Azul 5073, só um minuto, cobre para Ilhéus, prepara a saída Coral. Nossa Quinta Lanterna, zona nível 8, 0 solicitado. Aqui. Você falou que o jogador subiu direita para o 060, isso para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento LSX, reporte estabilizado. Zero graus, uma vez, não. 5, você tá 4, meu 10. 4, meu 10, minha 3, eu não sei. Passaria do 2262 a torre? Sabe, tinha do taxa pra alinhar, não, 90. Quente? Por gentileza, agilizando na medida do possível, tem um tráfego agora a 2 milhas do marcador de terra. Beleza, eu tô em 2.2. Salvador, pra Maracajá 76, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 10013. Padrão, Maracajá. O GM é 141, solo 32, libere primeira direita, deixando o solo Salvador em 121, decimal 1. Nível 80. Decola no zero, primeira curva direita, cumpre o perfil de saída coral. É, o Tony Yankee, após que segue em nível 145, visual até o destino. O transponder aciona 0264 e controle 1208. Tem uma pula de TAP para a chegada à mar e reposto para a descida, QNH 1063. Contraria 2231, voa na proa de TAP com 1003. Contrário ideal de descida, confirma a sequência de pouso. Correto, protegimento. Chama para posicionar a posição Seco Lima, Pet 3, azul 5043. Livrou, GNM 141, alfa. GNM 141, autorizado táxi alfa, reporta antes do táxi Juliette. Alfa, ativa, ativa. Doutor informador, boa tarde, é o Papatão, Eco Delta Fox, decolou da Anotech. Papatão, Eco Delta Fox, mantenha condições visuais e metade no corredor axé, reposta no fora da barra. Quando meu pé, corredor visual, corredor axé, o Eco Delta Fox. Boa 904, autorizada a chegada à área, direita para 5 mil pés, que é legal na 0-3. Cuidado com os motivos no 0 para cá, já, tá de medo. Passarei 2262,34, chama o controle Salvador, 1208. Chama o controle, 1208, obrigado, 2262. Controle Salvador, boa tarde, do passarelo 2262. Passarelo 2262, contato radar do colagem, suba para nível de voo 180, via saída árvore. Voo 180, via saída árvore, conforme coordenado, vai bater a proa até 3000, ok? Após curva direita ou o nível da restrição se autorizado. Só 3144, chama turno 8, decimal 95. Quatro, quatro, controle. Azul 2759, chame centro Recife, frequência 1288, alterna, 1260. Eu chamo Recife 288, alterna 260, obrigado, bom domingo. Essa é a Azul 2262, suba sem restrição a nível de voo 180, sente que será vetorado pelo catástrofes. Confira, para o 2262. O 2-0 está autorizado a subir até nível de voo 180. Provavelmente fique tanto que será vetorado para evitar tráfegos. Sente, 2-0-6-2. Então está curvando à direita em acessão 180. Sente da vetoração caso necessário. O Channel é 315, deixa para 2-0-6. Autorizado a final de procedimento LSX-ray. Após estabilizado no localizador. Sente para 2000, autorizado a LSX-ray. Após estabilizado no lote 305. Valeu, chegou, valeu, valeu. Azul 9000, deixa até 4 no 10, que é legal, na 0 metros. 4000, no 0 no 3, valeu, valeu. Valeu, 2231, no ideal de vestido. 2231, deixa até nível de 080, que é legal, na 0 metros. 080, 2231. É o Delta Fox, chega para nível de voo 045, quando possível, forma o seu estimado de pouso. Autorizado 045. Maracajá 76, solo para o 36, libere primeira direita, na Delta, e mantenha a escuta. Liberando na Delta, Maracajá. Realize o 180 na taxa alfa e retorne para Delta, aguardando instruções para prosseguir o contato. Alfa, para Delta. 180, atingi o nível de voo 180, falha de comunicações, já toma navegação direto do destino. 71040, limitado a 180, caso de falha, direto do destino após. Azul 9000, direto pelo. Direto do Azul 9000. Pelo confirmado. Confirmado direto pelo 9000. Afirmativo, Azul 9000. Passa. Passarito 2231, desce até 4.006. 4.031. 1964, reduz o resultado para 2209, número 4 na aproximação. Redução. Redução 2209, 964. Já corrigindo, Tracajá 76, está livre o táxi via pista até o papo de autoridade? Agilizando, por gentileza. Agilizando via pista, parte de autoridade. 3144-39, chama o Paulo Salvador em 121, no decimal 1. Paulo Salvador, 121, no decimal 1, boa tarde, 3144. O 172 do compra inferior, então. Positivo. Paulo Salvador, boa tarde, já 3144, livre a pista, via O, corrigindo, eco. 3144, autorizado a táxi Alfa, reporta antes da posição Juliette. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, já 3144. Solo Azul 2788, autorizado táxi? Azul 2788, autorizado a táxi da série do 43, você até quando lá? Pois, até a série do 43, reporta quando no... Final do Pat 3, 2788 Azul. Final do Pat 3, ponto autorizado no nosso Pat 1, até Índia, ponto para a piscina 0 firmatura e 1995. Ajuste de altímetro no 0.3. Positivo, então está liberado via 3, 1, Índia, e aí ponto espera da 1.0, chama 3.18.95, para o 2788 da Azul. 3.144, mas é a posição antes do taxi Juliette. Mantém a posição da Juliette, como o tanque, não consegue ingressar para o... Gente, mantém a posição, 09 está ocupado, mantém a posição. Ah, ok, tá obrigado, mantém a posição da Juliette. Voltando, 3205, quando possível, compra Guarulhos, 34, né? 1 minuto copo para sair da Luz da Morte, vai dar 0.5, limite aqui do Mike 100 de Simbra. Esquerda para 0.5, é o de Mike 100 de Simbra, 90, 94. Adapte. 3, na aproximação, reduz o resultado para 2.009. 2.002.234. É 3.144, solicita na ingresso, Mike 1 na posição 09. Direita, destino de saída, Dael, Leda, Mótima. Interceptor 2190 segue conforme. Transponder 5405, controle no 20 decimal 8, para 3805. Autorizado 340 para Guarulhos, decolando da 10, curva direita, da El Lê da Morte, para Amparo do 10, 5405120.8, Siqueiro 8, vai chamar pronto. Chama quando pronto, com o atendimento correto, 3805. Assuma a navegação direto do destino. 2262, reassume direto do destino, obrigado. Nível no 80, decola piscina 0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponde 5167 e o controle no 208. Inserção no 80, confirmado o plano, pela 10, com curva direita Arbor Elefa, 5167, transponde 2080. O procedimento correto agora só com a coordenação com o controle quanto a saída. A ideal seria a árvore nessa? O que o senhor tiver aí? Gente, só um minutão para copiar novamente. Área sem identificação. Segunda 2 metros de mar para chegar da mar e contato radar. Arsenado 0245. 2790, somente a saída novamente, o senhor será Momo Zatap. Momo Zatap, isso é obrigado, então. Prima, tem que ser no 0, azul 2788. Prima, tem no 0, 2788. 260, 2239. Passarelo 26, uniforme, tráfego 2080, João Moçul, cruzando 4.007, descida para 2.007. 2215, solo 11-4-4, 0-1 direito, solo Salvador, no 2-1-1. Cristiane é 3-1-5, 3-0 táxi, via Alfa, reporta antes do táxi Juliette. Estruzando para o localizador com a direita, para 140, reporte estabilizado. 3-1-1-4-0. Ativo Roma 2014, mais para a chegada a Mari, Canadá na 03, reporte para a descida. Os meus dois nível de voo 070, Canadá na 03. 1397 na posição 10, dentro da Juliette, autorização, São Paulo. 964, curva direita, proa 120. Direita, proa 120, curva 964, está autorizado o autorizador? Aguarde. Estabilizou azul 9000. Azul 9000, com a base aproximação, chama a torno no 8, decimal 95. 295, boa. Oi, azul 9000, boa, estabilizou. Azul 9000, continua a aproximação, reporte como distante necessitada, Juchão, time pro 013. Porta lá, confirma no externo, azul 9000. Confirmo,